A Sura da Aurora. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pela aurora e pelas 10 noites, pelo par e pelo ímpar, e pela noite quando se escoa, há nisso um juramento para quem de bom senso? Não viste como teu Senhor agiu com o povo de Ad? Com o Irã das colunas? Igual a qual nada foi criado nas cidades? E com o povo de Tamud, que escavou os rochedos no vale? E com o faraó das estacas? São eles que cometeram transgressão nos países deles. E neles multiplicaram a corrupção. Então teu Senhor entornou sobre eles vários tipos de castigo. Por certo, teu Senhor está sempre à espreita. Então, quanto ao ser humano, quando o seu Senhor o põe à prova e honra e o agracia, diz: meu Senhor, honra-me. E quando põe à prova e lhe restringe o sustento, diz: meu Senhor, avilta-me. Em absoluto, isso não é certo, mas vós não honrais o órfão. Não vos incitais mutuamente a alimentar o necessitado. E devorais as heranças com indiscriminada voracidade. E amais as riquezas com excessivo amor. Em absoluto, isso não é certo. Quando a terra for pulverizada, pulvéria, pulvériamente. رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. E teu Senhor chegar e os anjos em fileiras após fileiras. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. E for trazida nesse dia a jena, nesse dia o ser humano lembrar-se-á de seu erro, e como a lembrança haverá de beneficiá-lo? Dirá ele: quem dera houvesse eu antecipado as boas obras à minha vida. Então, nesse dia, ninguém castigará como seu castigar. E ninguém acorrentará como seu acorrentar. Dir-se-á: ó alma tranquila, retorna a teu Senhor agradada e agradável. Então, entra para junto de meus servos. E entra em meu paraíso.